grupos de samba aprisionados animando torcedores. Filho do Neymar entregando o McDonald's. A tragédia do Brasil estava desenhada. Os jogadores da Bélgica enaltecendo a seleção brasileira antes do jogo. Eles acreditavam no Hexa, Serginho, e a gente decepcionou eles. O Gabriel Jesus, Serginho, o que é aquilo? Gabriel Jesus nunca mais. Fernandinho nunca mais. O esporte é maravilhoso, Serginho. Meu Deus, que dor horrível, que ódio. Eu só tenho um questionamento a fazer sobre isso, Daniel. Fernandinho no Vasco. Vai começar falando de futebol ou vai cagar? Desgraça aí? Oi. Oi. Cara, eu... a Copa, pois cara, é. Eu vi alguns jogos, cara. Eu vi mais o do Brasil. E vi por cima, assim, cara. Mas de resto, foda-se. Não, você que tava todo... Ah, meu Deus, vamos fazer não sei o que na Copa, um tudo, não sei o que lá. E vamos fazer, daí agora, foda-se. É porque, pá, desgraça, a Copa é maneira. A Copa é um momento de alegria. Sei, cara, o momento do Neymar cair no chão e a gente xingar ele. Isso que é Copa. Momento de falha de cobertura. Momento de... Bem, amigo, a gente tá começando aqui na Rede Globo e a gente xingar o Galvão pra caralho. Ao vivo e em definitivo. É, em definitivo, pô. Cara, eu demorei pra entender isso. Mas depois de um tempo eu me toquei que era. Porque tem tanta propaganda na Globo que eles ficavam, tipo, indo e voltando do pré-jogo direto, cara. E aí, porra, eu geralmente cagava pra isso, né? Chegava só na hora do jogo e ele falava ao vivo e em definitivo. Porra, que porra é essa, né? Cara, depois que eu me toquei, não, agora não vai mais ser propaganda, agora vai ser o jogo mesmo. É, vai ser o jogo, vai ser 40 minutos parados ali, mais de 40 minutos, de vez em quando até 50, até mais de vez em quando. Essa Copa tem acontecido isso também, né? As prorrogações dos tempos extras têm ficado um pouquinho... É, 5, 6 minutos, alguns, de vez em quando. Porra, é um tempo legal ver muita gente falar besteira, ver Tata Werneck e Cléo Pires reclamando que o maluco pisou em cima da perna do Neymar, chamando o cara de bandido, de salafrário. É muita zoeira. Mas, pô, a Copa tá maneira, cara. Essa Copa tá bacana, os jogos estão responsas. Pra falar do Brasil, né? É, Brasil perdeu, mas o Brasil... Não jogou mal, não, cara. Pô, tava no crescente. É porque é foda, porque o... Todo medo do 7-1 volta à tona, né? Tipo, é o Rock lutando contra o Ivan Drago, cara, de novo. Volta tudo aquilo na cabeça, mas achei que não foi tão ruim não e tal. Eu imaginei já que a seleção ia sofrer um pouco, porque diferente das outras, depois que aquilo aconteceu... Pra falar a verdade, cara, acho que já tem umas 3 Copas que a seleção tá assim, que ela não tem uma mudança... Ali, tecnicamente eu até gostei que botaram o Tite, mas ela não tem uma mudança forte ali pra que mude esse ar que a gente tá respirando, né, cara? Porque o futebol mudou, né, mais aquele futebol que a gente via lá atrás. Uhum. E que, porra, o Brasil hoje em dia, quando você vai ver, cara, todo mundo faz gol. Só o Alisson que não chutou nessa Copa, mas da defesa até o ataque, todo mundo ali tinha a plena capacidade de fazer um gol. E o Brasil, eu acho que ainda não... É foda, né? Mas a gente tá jogando um futebol europeu pra caralho. Eu acho que ainda tem aquela malevolência do Brasil, a gente já tem atacante, tem um dos melhores jogadores do mundo na nossa seleção. Mas eu achei ainda que a seleção do Brasil não deu essa mudada, mas não dá pra falar que jogou mal, pessimamente mal. Que eu sinceramente, eu não vi nenhum time assim tão... Pra falar a verdade, eu vi times horrorosos sim. Mas desses que passaram para as quartas e para as oitavas, acho que não tinha nenhum time tão ruim assim, não. Não sei se é a tua opinião também, que é de graça. Não sei se é a tua, porque tu não viu a Copa. Então, para você, tudo é. Cara, faz um tempo que eu não vejo futebol, assim. Mas o que me parece, assim, uma opinião daquelas que, cara, que só opinam na Copa, né? Mas pelo menos as Copas eu vejo, né? Então, mais ou menos isso eu consigo comparar. Me parece que, tipo, o nível geral não tá tão alto. Tipo, sim. Tudo meio equilibrado, mas não tá nenhuma, tipo, não tem aquelas 3, 4 seleções que se destacam, assim, porra. Não tá o campeonato brasileiro 93, lá com... É. Não tá nesse nível aí, com o Alejo. É. Galera, tá rolando muita transição também, né? Esse jogo mesmo que a gente vai ver na final, que é Croácia e França, né? Pô, uhum. A Croácia tá com um time... A gente fala assim, velho no futebol, os caras têm 30 e poucos anos, mas tá com um time aí que daqui a pouco vai trocar bastante gente, tá com um time bastante experiente, né? Sim. Mas eu concordo nesse ponto, assim, a gente tá vendo coisas bonitas, gols bonitos, tá vendo jogos tipo, se estendendo, né, no finalzinho, uhum, rolando gols assim, uhum, no finalzinho do segundo tempo pra empatar ou então decidir o jogo. Mas uhum, acho que no saldo, o saldo é positivo da Copa, assim. No geral é positivo, os japoneses continuam arrumando estádios, entendeu? Ainda continua tendo essas porra de nego falando muita besteira, pessoal falando coisa. Neymar ainda continua sendo caçado pelos sete mares. Mas tá maneiro, e em relação a Brasil, assim, eu acho que, sei lá, aquele jogo realmente, acho que a gente até já conversou isso lá no podcast, acho que você não, tipo, sentiu que o Brasil jogou tão mal. Eu achei que naquele jogo, realmente, o Brasil, depois que tomou o gol, eu revendo, assim, eu acho que caiu bastante o nível, eles não só, tipo, perderam o nível de futebol, mas perderam aquela garra de, vamos tentar, eles estavam tentando fazer gol, mas você vê que eles, cara, eles arriaram ali, eles olharam assim, puta merda. Não, o que eu sinto falta, assim mesmo, nem é de qualidade, nada, é que toda seleção tem que ter jogado como a Rússia jogou naquele segundo tempo de prorrogação, cara. Sim. Porque, cara, falta vontade, às vezes, tá ligado? Tipo, os caras começam, claro, é um problema emocional, tipo, pô, começa a se desesperar que vai ser eliminado e tal, não tem às vezes não consegue reagir. Mas, cara, o jogo nem precisa ser tão bonito como não foi Croácia e Rússia, pelo que eu vi, assim, que foi a prorrogação e o final do segundo tempo. Mas, cara, se todo mundo joga com vontade, pelo menos o jogo fica emocionante, tá ligado? Porque o que tá perdendo vai atacar, e vai ter e o cara que tá defendendo vai contra-atacar, vai ser perigoso também. Então não vai ficar aquele meio campo que nem foi, tipo, Espanha e Rússia, que foi um saco, cara. Nossa, foi um dos piores jogos que eu já assisti na vida, cara. Nada acontecia, porque a Rússia tava empatado, sei lá, a Espanha tinha bola e não fazia nada. Aí é um saco, e a Rússia, né, tirar a Espanha foi nos pênaltis? Foi nos pênaltis, caralho, cara. Quem diria? A Rússia fez essa Copa e tá sendo a Copa dessas loucuras também, né? De gente que a gente nunca ia imaginar conseguir chegar algumas seleções, né? E tão conseguindo. Sim, sim. É, cara, mas, tipo, em relação a essa parada do Brasil, eu também queria muito. Foi o que eu falei. Faltou um gás que, inclusive, a dona Argentina teve, que jogou mal a Copa pra cacete. Mas no último jogo lá, contra a França, eles deram gás até o último minuto, tanto é que o Mascherano acho que foi fazer o gol. Quase empatou no último lance do jogo, cara. Sim, sim, entendeu? Então eles sentiram a garra de, tipo assim, não, porra, dá pra gente ficar, e o caraca. E o Brasil não teve isso. Muito foi se discutido, até em outros grupos também, sobre Neymar e não sei o que lá. Cara, eu acho um ótimo jogador, acho realmente um dos melhores do mundo, ponto, entendeu? Se você ver lá, rolou até uma pintura de um artista lá na Rússia, e o cara pintou, quem foram os três jogadores que ele pintou? Cris, Messi, a lenda caída aí pelo Cogimão, né? E pintou o Neymar, cara. Então não tem como falar que o moleque não é bom. Só que, porra, cara, a Copa pra ele foi um negócio esquisito, né? Eu acho que o primeiro ou o segundo jogo ele passou xingando quase todo mundo, caindo, fazendo a porra toda. No outro jogo ele já voltou um pouco melhor, mas mesmo assim eu acho que ele se exaltou, né? Cara, ele jogou mal e ele fez o gol e ele falou, agora você remontei que me engoliu. Eu falei, porra, cara, isso você fala quando você tá top, né? Ele tava vindo de uma lesão também, na perna e tal. E depois, cara, eu acho até que ele melhorou o rendimento nesse último jogo aí que o Brasil perdeu. Eu vi uma parada ali que eu falei assim, pô, cara, o Neymar talvez no futuro pode ser um cara aí que pode ser realmente, ele já foi, mas pode ser realmente um capitão pra seleção, que foi outra coisa que eu senti falta demais na nossa seleção, cara. Tava faltando um cara ali pra dar uma bronca, pra, tipo, chegar e, porra, vambora, não sei o que lá. Cara, a seleção, quando chega nessas horas, fica, frouxa. Foi o que uma galera veio falar, a gente tava começando o trabalho, a galera veio falar assim pra mim, pô, Dudu, quando rolou aquele gol e eu vi como a seleção tava, eu achei que ia rolar um 7-1 de novo. Aí eu falei, pô, realmente não é pra tanto, mas de qualquer jeito, o ânimo ficou igual, entendeu? O ânimo ficou igual. E, porra, sim, seleção, outro cara pra mim que eu achei que eu gosto muito dele, mas ele deu um pouco de mole nessa parte, foi o Tite. Porque o Tite inventou algumas coisas, falando que o Neymar estava 100% e ele não estava. O Tite viu o Gabriel Jesus jogando numa dimensão paralela, que ninguém viu isso. E, puta, ele morreu abraçado com essas convicções. Perdeu abraçado, né? Com essas convicções e, porra, complicado. Cara, eu nem acho, assim, que o Gabriel Jesus fez uma Copa tão mal por quanto tu, assim. Porque, tipo, ele fez... É que assim, ele tava meio que, pelo que eu entendi, que eu não acompanhava o futebol antes, ele não tava na posição dele, né? Ele não é exatamente um centroavante. Isso já prejudica um pouco. Mas assim, ele tava pelo menos se movimentando ali, tentando criar alguma coisa. Tipo, ele não conseguia ficar lá pra fazer o gol, porque tipo, ele não tem o... Ele não é o Romário, tá ligado? Que se planta na área e espera a bola bater nele pra entrar. Não me entendam mal, o Mário fazia isso como poucos, mas, entende? Ele tava fazendo uma função que não era dele, aí ele via que, tipo, às vezes não tava dando certo e ele tentava fazer o que ele geralmente faz, que é, tipo, correr por aí e tentar buscar a jogada. Sei lá, foi o que eu interpretei, pelo menos. Sim, sim. É, cara, complicado. E aquela parada, como eu tava comentando, é uma seleção que praticamente todo mundo faz gol. Então você só ser atacante ou só você tá ali numa posição perto do gol não quer dizer muita coisa. Eu achei que, te falar pelo que você já viu esse moleque jogar, ele é novo, cara. Tem 21 anos, tem futebol pra caralho ainda pela frente. Eu achei que, não sei se foi essa questão estratégica do Tite, mas o Tite viu ele jogar, então temos que confiar no nosso técnico, né? Mas eu acho que, sei lá, não sei se foi só a questão de posição mal, mas isso aí é opiniões. E outra coisa que o Tite, na minha opinião, deu mole, mas eu acho que são várias outras coisas que fazem isso, foi que, cara, ele tinha banco e um banco querendo jogar e, porra, ele usou muito pouco, entendeu? Ele tinha um banco, um cara ali pra vir quando, porra, a gente precisa de uma parada mais ofensiva. Coloca o Firmino, tira o Jesus, quando ele colocou e, pô, o Firmino foi lá e jogou. Pô, tinha Douglas Costa que, cara, isso que é o mais engraçado. Eu gosto pra caraca do Marcelo. Achei ele um jogador fora de série também. Mas, puta, se ele tá jogando mal, tira o cara, meu irmão. Eu não entendi porque botou a porra do Marcelo, podendo botar o Felipe Luiz, que eu não sou muito fã, mas que jogou bem na Copa. Jogou melhor que o Marcelo. Jogou melhor. Ah, porque é foda, é o que eu tô falando. O futebol que os caras estão jogando lá fora é um futebol fora de série, que talvez pra uma seleção não seja tão bom. E a Copa é um campeonato, ó, muito rápido, cara. É, um mês e pouco acabou, entendeu? E depois das eliminatórias, tomou, meu irmão, 1-0, é casa, bota a malha e vai curtir o resto das férias. Vamos deixar isso claro também. Acabou a Copa, os caras não estão voltando a treinar, não, tá? Tá todo mundo tirando férias, vendo a família e o caramba. Então, vai curtir o resto das férias. Perde o dinheirinho, né, que eles podiam ganhar. E, porra, o troféu, que também não é só grana, né? A gente fala, não, que os caras... É. Cara, Copa do Mundo é, tipo, o ápice da carreira de um jogador de futebol. Eu imagino, pelo menos, né? Jogar a Copa do Mundo e vencer a Copa do Mundo é o que todo mundo quer, sonha quando começa a jogar futebol. Né? Cara, a Copa do Mundo, ela muda história. Depois, aí, meus corretores aí online, vocês dois podem dar uma procurada na internet enquanto eu tô falando. Mas o Zidane, naquela Copa de 98, ele não tinha feito nenhum gol. Esse miserável só veio fazer gol na final contra o Brasil. Fez logo dois. Cara, mudou a história dele, entendeu? Mudou a história dele. O Zidane, eu acho que, não sei se ele mesmo, que fala outras pessoas, mas ele se tornou o que a gente vê que é hoje, isso em termos de Copa, pelo aquele jogo ali, entendeu? Pelos dois gols que ele fez na final, entendeu? A França... Puta, a gente aqui no Brasil não tem essa porra, que eu acho ridículo. A gente tem o Hexa, que tá querendo o Hexa, né? A gente tem o Penta, então. A gente tem o Penta. É. Aí, a gente tem o Penta e a gente não tem uma estátua nem nada da porra da taça. E lá na França eles têm uma estátua gigante da taça. E eles têm essa parada assim com o maior orgulho da nação. E, porra, A gente tem a Jules Rimet, Belo. Ah. Então eu acho que em termos de, assim, de Brasil, eu acho que é um tempo de se ver. Não acho que tem que expulsar o Tite da seleção, apesar dessas coisas aqui que eu tô falando. Acho ele um técnico excelente. Eu acho que aqui em técnico que a gente tem brasileiro, se fosse colocar técnico brasileiro, eu também colocaria ele, mas quem sou eu? Eu arredaria a mão e botava o Guardiola lá, que já falou que queria treinar a seleção milhões de vezes, mas ninguém escuta o cara. Mas aqui em termos de Brasil, eu colocaria ele e eu acho que é melhorar o Neymar, o Pep Guardiola, cara. Já falou. Você ia chamar ele pra treinar o Brasil, cara? Ele falou que já queria treinar a seleção. Pô. Já comentou várias vezes, falou que treinaria de graça, inclusive, ó. É o trabalho tipo que nem a gente faz com o Kenon aqui, cara. Ia trabalhar de graça, cara. Porra, olha só aqui, que coisa. Com o Kenon não, com todo mundo, né, cara? Você ficou calado quando você recebesse alguma coisa. Uma onda. Olha, mas eu vou dizer que a nossa última contratação, aí o Buma, ele respondeu o pedido, porque eu falei que eu queria alguém pra trabalhar de graça por amor aos videogames. E, cara, foi a melhor contratação de todas, porque ele é muito bom no que ele faz, cara. Sim. E tá de graça. Isso é sempre importante. 0800 é o principal aqui que a gente precisa na locadora. Mas... Cara, é isso, não tem muito o que falar. Vamos dar um chute aqui, só pra matar esse papo aqui do começo. Fala aí, Chad. Um chute do final da Copa. Vamos dar um chute então duplo. Bélgica e Inglaterra. Inglaterra, 2-1. Desgraça, sei que tu não tá vendo porra nenhuma, mas chuta aí, cara. O quê? Cara, olha... Bélgica e Inglaterra. Eu acredito que seja uns 3-2, cara. Quem ganhar, né? É, pois é, quem... Eu nem sei quem tá jogando, na verdade. Bélgica e Inglaterra. É o disputa em terceiro lugar. Inglaterra, né? Olha só. E vamos lá, desgraça, agora vou inverter. França e Croácia. Quem ganha? Velhos versus novos. França, cara. Aí, ó, francês. E tu, Cat? França eu versus... Eu acho que a França ganha também e vai ser tipo uns 2-0. Olha só. Ó, eu sou o único aqui, então, sendo excluidão, o garoto do fundão. Eu acho que a Croácia tem altas chances de ganhar esse... Não, não. Eu falei 2-0, mas tipo, pra mim não é 100% assim. Ali é uns 65-35 pra França. Croácia não é boba não, cara. É... Dei um palpite aqui, mas não acho que... Eu acho que eles podem, pra eles, tanto como a França já tem um e tá querendo pegar mais um, né? E a Croácia aí tá seco, eu acho que a Croácia não tem nenhum, cara. Não tem nenhuma Copa do Mundo, então. E tá aí, e ela mal passava das quartas, né, com dificuldade. Não, nem isso, Belo. O país nasceu, foi criado, Croácia existe desde 92. A primeira Copa deles foi em 98. Eles ficaram em terceiro ou quarto lugar, perderam na semifinal pra França. Então, eles disputaram 98, 2002, 2006, verdade, 2010. 2014, essa, tipo, essa é a sexta Copa que eles participam, ou que eles tipo, têm a possibilidade de participar, sei lá. Porque 94 nem conto, porque o país era tão recente que acho que nem tinha estrutura pra isso. Mas, tipo, em 20 anos eles participaram de... Não sei se participaram de todas as Copas, mas chegaram, tipo... Uma vez na final e uma vez na semifinal, cara, é bastante um país novo. Sim, sim. Porra, os caras são talentosíssimos, quase que não sai. E, porra, é o país... No GTA eles não falam, né? Mas dá tudo a entender que o Nico Bellic é croata, né? É o país do Nico Bellic, da malandragem, do malandrels. Eu acho que a Croácia pode ganhar, sim. Acho que botaria uns 3-1 aí também, mas pra Croácia. Entendeu? E, franceses, chupa, vocês tiraram 98 da gente... Agora eu sou croata. E eu acho que a galera da Rússia também. Eu acho que a torcida da Rússia vai tender pro lado deles. Eu acho que a torcida. Não sei não, hein? Porque o cara da Croácia fez mandou umas fotos lá que. Não sei se você visse. Acho que é o Vida, que ele jogava na Ucrânia. E aí, tipo, quando ele ganhou da Rússia, ele, tipo, mandou umas fotos no sei lá onde, pra, tipo, dando como se fosse, obrigado, Ucrânia, ou, tipo, essa vitória pra Ucrânia. Só que, tipo, a Rússia e a Ucrânia estão tretadas, né, por causa daquele território lá. Aí os russos tão putos com o cara. Então, eu retiro o que eu disse. Croácia vai ganhar, sacanagem. Eu não acho que a Croácia vai ganhar, mas não sabia dessa porra. Eu não consegui ver essa merda. Eu vi aquele tweet horrível lá do Hazard, né? Do que eu prefiro jogar nessa Bélgica que perdeu do que na França que ganhou. Eu falei, caralho, que porra é essa? Não entendi também. É, mas eu não vi isso. Olha, é isso. Só um pouco. O Hazard, pra mim, é o melhor jogador da Copa, né? Do que eu vi. Olha só. É sério, assim, cara. Eu acho que todos os jogos, assim, mesmo que os que ele... É, tipo, ele perdeu pra França ali, mas ele jogou muito aquele jogo contra a França. Pô, jogou muita bola. É. Não, ele é bom. Essa galera, pena não ver o menino Nenê brilhar tanto, né? Mas ele, o próprio Kane lá, que da Inglaterra, que eu acho que não joga tanto assim, mas, porra, os caras deram show nessa Copa, pelo amor de Deus. Não, cara, o Harry Kane ali, ele é muito... tipo de jogador que, tipo, eu seria se eu jogasse futebol. Porque, assim, deixa eu explicar. Deixa eu explicar. Eu jogo de zagueiro, mas, tipo, só que eu não tenho tanto fôlego. Então, o que eu faço? Claro, de zagueiro é diferente, mas, tipo, tu tem que meio que ficar numa posição pra, tipo, tu andar pouco, tá ligado? E se tu vê o jogo, é o que ele faz, tá ligado? Ele não fica, tipo, ele não fica só lá na área, mas ele também não fica correndo que nem um retardado. Ele tá sempre ali no meio campo ali, pra, tipo, pegar a bola e meio que direcionar a jogada, sabe? Então ele é meio eficiente no, na movimentação dele, sabe? Então, isso que eu acho. Por isso que eu gostei do. Eu vi pô, só os jogos da Inglaterra, tipo, da semifinal, das oitavas, das quartas e da semi. Ele foi isso que eu vi da Inglaterra. Mas todos eu percebi isso, que ele não faz o centroavante ali, como é o camisa 9 geralmente, mas ele, tipo, ele faz essa questão de, tipo, se mexer de forma inteligente, assim. Pelo que eu. Minha análise de quem não assiste tanto futebol, mas eu já joguei bastante, então era mais ou menos o que eu procurava fazer. Por isso que eu achei que eu gostei assim, de jogar, porque é parecido com o que eu penso como eu jogaria, no caso. Olha só, prevejo no final do ano que é te comprando camisinhas aí do Harry Kane aí pra usar. Hein? Camisinha não, né, cara? Porra. Pô, seria foda se tivesse jogador de futebol, hein? Tem do Neymar, porra. Com cabelo, mas já virou o nunca vi isso? Nunca vi esse camisinha do Neymar? Que porra. Olha a ideia aí, ó. Contrata nós, hein, Ola. Mas vamos começar então. Tá começando mais um podcast Locadora. Esse podcast mais Copa do Mundo, impossível, né? Mas se você tá achando que a gente vai falar de Copa do Mundo, mas ainda errou, otário. A gente vai falar do que estamos jogando, do que estamos aí nos nossos consoles, portáteis, de mesa, talvez até no PC, eu não sei, porque eu não sei o que meus amigos estão jogando. E vamos começar por ele, que tava quietinho ali, porque a gente tava falando de futebol. Desgraça. Oi, oi, tudo bem? É a Copa aí, eu vou fazer o barulho de vuvuzela aqui. Caralho, cara. Pariu. Tá igualzinho. Achei que você tava tocando uma, inclusive. Estamos aqui com ele também, o amante aí da Inglaterra, Cat. É, presente. Toca aí o tema da Inglaterra, né? E eu sou o Guardabelo. E hoje a gente vai falar um pouquinho do que a gente tá jogando. Hoje tá a casa, tá, tamo em trio do Coffee. E vamos começar por... desgraça. Você que não falou muito, agora é a tua hora de falar, a tua hora de brilhar. O que você tá jogando aí, cara? Traz pra gente. Que bonito, olha só, veja você. Então, visto que, né, eu comprei uns jogos, foi no final do ano passado, né, naquele esquema, vou lá na Play A, já tem um joguinho legal, vou comprar pro meu 3DS, né, quero comprar jogos de DS, né, coisa que, infelizmente, não pode rodar oficialmente meios virtuais, né, no 3DS em si, e fui lá e comprei dois jogos, muito queridos pra mim, né, durante meus tempos de emulação de DS, aí comprei Ghost Trick, e o que eu vou falar hoje, The World Ends With You. Opa! Que vai até ter como posso dizer, um upgrade. Esse daqui a pouco, quer dizer, daqui a pouco por aí. Nesse ano ainda vai ter uma versão pro Switch, que vai ter gráficos melhores e mais algumas adições que... Esse jogo já foi tipo, relançado, o quê? Umas três vezes? É, três vezes contando essa do Switch, que toda vez que lançam ela, adicionam mais coisas, assim. E, tipo, sei lá, coisa de história e algumas que é só, tipo, modos de jogo e música, que é uma parte até importante do jogo. Bom, The World Ends With You é um RPG lançado originalmente pro DS, pela Square. É bem perceptível, tu vê isso, que se tu for ver uma imagem do jogo, tu vai ver lá que a arte é do Tetsuya Nomura, que pra quem não sabe é o cara do Kingdom Hearts, né, que também trabalhou em Final Fantasy. Mas a temática do jogo já é um pouco diferenciada, assim, dos RPGs da Square, que ele é um RPG no mundo moderno. É situado em Shibuya, lá no Japão. E é isso aí, para de clicar aí, caralho. Esse computador tá uma merda mesmo, viu? Porra, tá pegando? Foi mal. Tá. Então, a história do The World Ends With You é de um jovem chamado Neko, e esse cara ele é tipo aquele jovem eminho, saca, que fica usando headphone, não gosta do mundo, reclama de tudo, ele acha que ele só pode contar com ele mesmo, sabe? Tipo, até no início do jogo ele tá lá em Shibuya, daí começa a vir tipo barulhos de das pessoas falando, o buzina de carro, daí tipo ele, cala a boca, fiquem quietos, essas pessoas enchendo o saco, sabe, que ele é um babacão assim, mas daí ele acorda assim do nada e tá dentro de uma Shibuya diferente, porque ele tem, posso dizer, sabe, como é que é o nome daquelas paradinhas que tu, tipo, gruda na mochila, saca, que é meio que tem, tipo, um fio não, como é que é, cara? Um alfinete, assim? É, tipo, tu tem um alfinete pra tu grudar, é o bottom, isso, né? É, que o jogo, não sei se tem um nome melhor, assim, que é, no jogo chamam de pins, né, que são... Sim. É bottom mesmo a tradução dessa parada? Eu acho que é, cara, eu vou procurar aqui. Caralho, que bosta, hein? Bom, ele tem, sei lá, os bottoms, né, e, tipo, esse bottom permite que ele leia mentes das pessoas. Oh, tipo... Pino, alfinete, cavilha, broche, prego, munhão. Gostei de broche. Não, gonzo, velho. O que é um gonzo? Tá. Continua. Estamos indo muito longe, tá. Ele tem um broche, e esse broche permite que ele leia a mente do pessoal, só que ele vê que, mesmo lendo as mentes, ele não pode exatamente entrar em contato com eles, porque, na verdade, ele está... Tem que ver que eu joguei esse jogo antes, depois tá dando spoiler, mas ele vê que ele não, tipo, não tem esse contato com essa pessoal lá, e meio que ele parou dentro de um jogo que chama o The Reaper's Game, né, o jogo dos ceifadores, uma tradução assim, mais literal, e é isso, ele meio que ele tem 7 dias pra resolver várias tarefas que esses Reapers, que são meio que os mediadores desse jogo, resolvem, senão ele vai ser morto. E aí, né, o plot se vai, né, mas o foco do jogo é o seguinte, ele vai encontrar uma outra personagem lá, e sendo que é o DS, né, e os caras gostam de... Na época do DS eles gostavam bastante de fazer uma inovaçãozinha, assim, de vamos usar o videogame pra que ele serve mesmo. Daí, ele é um jogo que é o seguinte, na tela de baixo, tu controla o Neko e pode coletar vários broches e cada broche tem meio que um poderzinho, tipo, passar, tipo, deslizando, assim, no inimigo, ele vai dar, tipo, uns golpes de slashes, assim. Daí, se tu ficar apertando pra cima, assim, com um broche que é ataque de tiro, ele vai dando uns tiros, assim. E tem diversos broches no jogo, como um, eu acho que é uma Sound Wave, wave, saca? Que tu grita no microfone do DS e vai sair, tipo, um barulho. Pô, usaram o microfone do DS mesmo pra isso, cara? É, era aquelas coisas, né? Você Nossa, eu achava um saco, no Zelda tem um... No Zelda é, pra soprar, era foda. Eu lembro que até... Nossa, eu não... Nossa, eu tive que olhar detonado pra isso, que eu nunca ia imaginar que eles usam o microfone do DS, cara. Eu também, pior que tava no emulador, mas o emulador é bom que pode simular, saca? Ele tem, tipo, ah, aperte o botão aqui e ele vai assoprar. Eu lembro que tem puzzle, eu acho que o puzzle final do segundo professor Layton era, tipo, tu abrir uma caixa ali, daí tinha que fazer, ah, e o vento, não sei o que lá. Daí, que porra tem que fazer aqui? Daí tinha que soprar também, tipo, era algo bem comum do DS. Né? Não, mas, de qualquer forma, tem o Neco na tela de baixo e em cima tem, de início, né, a Chique, que é a outra garota que ele acha, e aí eles formam uma dupla pra lutar contra, fazer essas, quer dizer, entrar nesse jogo, né, e nisso eles têm que lutar contra uns bichos chamados de Noise, e tipo, é isso, daí em cima tu vai ter que controlar com o D-pad com os outros botões, cara, se tu for canhoto, saca, daí tu segura a stylus com a tua mão esquerda. Sim, e, sim. Porra, cara, eu falando assim, parece que, meu Deus do céu, como posso fazer isso, cara, mas realmente... Não, o Zelda é assim também, no DS, se eu não me engano, pelo menos que eu joguei, o Phantom Hourglass é não, assim. Não, mas pensa o seguinte, tu tem duas telas e cada uma tem, tipo, um personagem diferente e tu vai ter que controlar, porque ela tem um combate que é o seguinte, tu tem que... Geralmente uma sequência, tipo, apertar frente, dela dá um golpe e vai sair, tipo, uma cartinha, assim. Mas também ela pode fazer frente, cima, frente, que vai sair outra cartinha, assim. E até isso tem um negócio de combate que tu, pegando as cartinhas certas, tu consegue usar um poderzão foda lá. E, pô, mas esse que é mais o foco, assim, do combate. E, cara, é realmente, quando eu jogar de início, assim, eu joguei no emulador a primeira vez, então também foi complicado. Tu não vai pegar e dá pra deixar no automático, né? Daí ela fica lá batendo aleatoriamente enquanto tu foca só no Neco. Mas depois que tu vai pegando o jeito, cara, fica um bagulho foda. Tipo, o jogo até tem essa coisa de te dar um rank a cada combate, né? E ele não é que nem RPG de tu tem encontro aleatório, tanto tem, né, até o teu broche lá que tu ouve os pensamentos das pessoas, tu tem que apertar aquilo. Aí tu vê que tem vários símbolos assim no cenário que os vermelhos são os monstros, assim. Daí tu clica nele, daí tu vai pra uma batalha e, porra, e funciona bem, cara. Eu acho que é um dos poucos jogos assim do DS que são tirados como os melhores do console e eu nunca consegui jogar, cara. Eu nunca joguei esse jogo só. Sempre via a capinha, eu via que a arte dele lembrava um pouquinho lá do próprio Kingdom Hearts, um pouco, né? Uhum. Sabia, os personagens são bem Kingdom Hearts mesmo. Mas foi um dos poucos que eu nunca consegui jogar, tava entretido com outros jogos, né? Mas parece ser bom, cara. Parece ser um RPG responsa pra caraca, viu? Eu devia ter não zerado o Chrono Trigger de novo e ter ido pra isso. Bom, né? Realmente é, que o DS tinha jogo pra caralho, assim. Então, sim, não, não é assim. Eu acho que quando eu descobri ele, cara, foi quando eu fui pro Castlevania também. Então, meio que teve como, sei lá, eu caguei, porque eu tava vendo que eu tava querendo jogar muita coisa ao mesmo tempo e não dava dando certo. Então, eu fiquei com ele, fiquei com o Elite Beat Agent. Aí, fiquei com os dois, assim, jogando, intercalando. Acabou que foi de boa. Mas aí, depois, não lembro o que aconteceu, se depois eu fui pro outro videogame e tal. Que acabou que eu deixei. O DS tava desligado até ontem, cara. Eu vim, carreguei ele, até liguei ele ali pra ver como é que tá. Ainda tá bonitinho. Eu tenho uma pergunta. Vale, ainda bem, me deu um rumo. Eu quero saber da versão do Switch que vai ter. E tu falasse que do DS tu tinha que controlar dois personagens diferentes nas duas telas. Como é que vai ser no Switch, cara? Tem alguma ideia? Boa pergunta, amigo Cat, porque eu não sei. Eu lembro de ter lido, mas eu não lembro exatamente quais as palavras. Mas eu acho que esse jogo saiu posteriormente pro iPhone, cara. Então eu não sei exatamente como funciona. Eu acho que eles vão fazer parecido com o que fizeram com até um que a gente comentou também, não deve falar aqui hoje, mas com o Sushi Striker, né? Lá que tem pro 3DS e tem pro Switch, né? Que no Switch ele une as telas, não tem aquela questão lá do DS de ser meio separadinho, né? A tua dash da dash do inimigo. Então, acho que não teria muito, assim, algo muito difícil, não. Até porque as telas na programação já deviam estar juntas de qualquer jeito. Então, acho que não tem muito mistério, não. Acho que a versão de iPhone é assim também, não tem nenhuma tarjinha preta separando, não. Sim, sim. Realmente, até se tu ver aqui, eu já tô vendo uma screenshot aqui da parte do Switch, parece que os dois personagens estão na mesma tela, então... Sim, não tem, é porque não faria muito sentido também, né? Ali era mais já o negócio do videogame. O negócio é o seguinte, né? Que tu tem um jogo no Switch, pelo menos, né? Tu vai carregar o negócio no portátil lá, tu tem a tela de toque pra tu mexer lá, né? Mas, porra, tu vai jogar o videogame normal, provavelmente vai ter que usar o Joy-Con como mais stylus, cara. Não tem touch o Switch? Tem. O problema é que não é que nem o Wii U, que tu pode carregar o touch na mão enquanto tu joga, né? O touch é o videogame em si, né, cara? Ah, é verdade, é até. No dock. Mas será que não tem como fazer, tipo, cada boneco com um analógico, com uma mão, assim? É possível, não sei, agora realmente estou interessado, cara. Bom, de resto, assim, eu não quero entregar muito do plot que eu joguei esse jogo, mas, porra, deve fazer uns 6 anos, cara, putz. Caralho, muito tempo assim. Pô, eu lembro que a história, assim, é bem legal. Por mais que tenha o estilo lá do Nomura, né? Ele não, parece não ser o diretor, nem muito menos roteirista. A história, tipo, é fechadinha. Tem essa coisa do... Esse personagem que ele é babaca, ele é muito... como é que é? Selfish. Qual que é a tradução, cara? Eu tô esquecendo as palavras. É mesquinho, qualquer coisa assim, tipo... Exatamente. Ele é um... Pô, ele é um cara mesquinho, ele é arrogante, ele só se importa com ele mesmo. Tanto que no início da história, quando... Ele tem esse negócio de arrumar dupla com essa garota ali, que é a Chique. Ele, porra, ele fica, não, eu não quero depender de você nem nada. Depois ele até vai encontrando outras pessoas, outras duplas, assim. Ele não dialoga, assim, ele é um babaca que fica só na dele, ele não tá nem aí. E meio que tem essa jornada de ele se tornando uma pessoa menos mesquinha, aprendendo com os erros, aprendendo, tipo, a copiar com os outros. É bem legal. Outro destaque do jogo é a trilha sonora aqui. Esse negócio, ela é bem mais, como pode dizer, moderna, assim, tipo, é mais eletro, assim, alguns rockzinho. É bem, ia dizer que é bem japonesa, mas tem bastante música até em inglês, saca? Então, eu recomendo até ouvirem. Eu coloquei até no final de um locador, é uma música dele como de encerramento, assim. E realmente é uma trilha muito boa, eu recomendo qualquer um ver. E provavelmente a versão do Switch vai ter mais músicas ainda, se for pegar pela do iOS, que vem depois, eles adicionaram mais coisa. Então, só esperar. E eu acho que é isso. Alguma outra pergunta? Maneiro. Queria só falar aqui como... Acho que é nesses... O que estamos jogando, acho legal jogar essas notas. Apesar de não ser muito fã, mas as notas do Metacritic. Metacritic, na versão de DS, tá 8.8. É 88. E o User Score também tá 88. Ó, tá parelho as duas notas. Olha só. Um jogo que não é superestimado, nem nada. Nem comprado, nem sei lá o que, né? É, realmente, é que no meio de tanta coisa do DS ali, tá, a própria Square, porra, lançou Final Fantasy, uns 5 Final Fantasy pra ele, né, cara, porra, então, ele deve, eu não sei se ele passou batido na época, só sei que quando eu fui, tava na minha época de emulação, eu tava indo atrás da sua, pô, esse jogo é irado, esse não sei o que lá, eu fui atrás e ele já pega muito pela atenção, pela estética e, tipo, a escolha de ambientação, né, que, porra, né, é um RPG urbano, né, cara, ele é, vamos dizer, bem experimental, né, esse negócio de, porra, tu, é um RPG, mas não tem batalha em turno, é, tu usar, porra, tela de toque e usar o DS em si no controle, cara, tipo, é um negócio que se tu for, tipo, ver o que, quando eu fui ver esse jogo, tipo, jogar pela primeira vez também no PC, né, cara, demorou muito tempo pra acostumar, agora jogando no 3DS em si, pô, ele faz bastante sentido, cara, só quero ver depois que as batalhas de chefe, eu lembro de sofrer demais na emulação, quero ver agora no 3DS, eu já aprendi, né, jogar o jogo em si, mas... Realmente, se tiver um DS, 3DS, se tiver com o seu Switch aí, é um jogo, tá esperando algum jogo, cara, eu recomendo ficar de olho no The World Ends With You, que, putz, é um puta jogo, cara. Ó, maneiro. Tem data pra ele sair já no Switch? Cara, eu acho que tem data no Japão, cara, mano. Por que vocês me fazem essas perguntas, cara? Eu não sou... Sei lá, tu vem falar do jogo, né, cara? É, eu sei de DS, né, viado? Porra, eu não sou o marketing da Square, cara. Porra. Então, ó, você que já tem um DS, o jogo já saiu, tá? Você pode achar aí na... Tu comprou aonde, desgraça? Vamos fazer o jabá aqui, Play Asia, né? É, comprei na... Comprei, é. Então, já tô no clima da Ásia, né, então. Play Asia. Nossa, que piada horrível. Comprei na Play Asia. E, pô, tipo, pô, eu comprei por quê? Uns R$200, né, que na época, sei lá, o dólar tava 13,50, se não me engano. E, pô, eu peguei ele, o Ghost Trick, né? Que são clássicos de DS. Acho que se tu procurar no Mercado Livre, tu vai achar ele por uns 300, cara. Mas, pô, se tu tiver o iOS, eu acho que também... É foda que eu não posso garantir. Ah, tá bom lá. Não sei se tá bom lá. Então, se quiser dar uma arriscada. Eu acho que não tem... Se pá, tem pro Android, cara. Ô, louco. É isso aí, coisa... Pô, vamos ver. Depois a gente vê se achar a data, a gente joga ali no post, né? Pra galera ficar ciente. Parece um RPG maneiro. Eu tô vendo aqui que tem algumas coisas que parece até meio grafite e tal. Sim, esse é o negócio que eu falei de ser urbano, assim, cara. É realmente... E o personagem em si, o principal... Até depois mostra que ele tem interesse nessas coisas de grafite, assim. Não é exatamente algo do tema do jogo, mas... Dentro da estética, assim, até os próprios... inimigos do jogo lá, o Noise, eles têm meio que essa cara de desenho, assim, meio grafite, assim, é bem bacana. Ah, maneiro. O trailer também é bacana, eu vi que tá, que sai esse ano, mas não tem data, pelo menos esse trailer que eu vi aqui tá no Metacritic. vamos continuando aí o que estamos jogando com Cat. Cat, o que você está jogando? Você está jogando no seu PS4? Sacanagem. O que você está jogando no seu Switch, cara? Cara, então, tô em dúvida, na verdade, do que falar, porque eu tô jogando... Tô esperando sair o Captain Toads, né? E tô alternando aí entre algumas coisas. Compro o Wii U, que o Wii U ele já saiu, hein? Já saiu? É. Não, eu acho que vou falar do mais recente que saiu aí, pra não falar... Tô jogando, no caso, o Mario Odyssey e o Splatoon, né? Só que acho que a gente já falou extensivamente desses dois. Então eu vou comentar do DLC do Mario Plus Rabbids Kingdom Battle, que é o Donkey Kong Adventure, nome gigante. No caso, eu não estou mais jogando ele, mas eu já joguei e acabei recentemente. Então, o que agora, como é que ficaria o nome do programa? O que joguei ainda há pouco. E o pior que o meu vai ser quase assim também. Pois é. Mas então, basicamente, para quem jogou, para quem não jogou o Mario Plus Rabbids, ele é um jogo que misturou o Mario e os Rabbids, olha só. E ele tem uma historinha bobinha, assim, mas é bem divertida, envolvendo os Rabbids entrando no mundo do cogumelo. E ele é um jogo de... Não é um RPG tático, é um jogo de tática, assim, estilo XCOM. Só que com menos elementos de RPG. O teu personagem não tem level, só tem uma árvore de skill, assim. Pra dizer que tem uma progressão, sabe? E tu consegue também comprar armas mais fortes e tudo mais. Mas basicamente é um jogo de tática. Tem o tabuleiro e tu vai dispondo os teus bonecos por ele pra ganhar, pra matar todos os inimigos. E... É o que chamam, tipo, o que tu falou de tática, é o Real Time Strategy, né? Que classificam o gênero. Não, não. Não, é turn-based. Ah, não, é turn-based. É um XCOM, então. Isso. É porque o XCOM, se eu não me engano, ele era um jogo de tabuleiro e virou um jogo de videogame. Eu não lembro direito, já ouvi essa história já lá atrás, posso estar falando muita merda. Mas era um jogo de tabuleiro, aí virou um jogo de videogame, e aí fica com esse termo aí esquisito, né, de tática por turno, não sei o quê. É, não sei, né, porque tipo, o RTS é o Age of Empires, ou Warcraft, aquela estratégia clássica de PC, né. Isso, e o turn-based strategy, que é, no caso, o XCOM, e agora o Mario Plus Rabbids. Uhum. Então, cara, na verdade, esse jogo, assim, estou explicando, assim, ele não parece nada demais. Só que ele é tão bem feito, cara. Todas as animações, até o humor, mesmo com os Rabbids aí, que tem um monte de gente que não gosta de Rabbids, o humor do jogo é muito bom. Ele tem, tipo, ele é bem balanceado, sabe? Tua progressão durante o jogo é bem bacana. E ele, apesar de não ser um jogo difícil, se tu quiser fazer tudo com o máximo de estrelas e achar os 100% e fazer os desafios mais fodas, ele vai te dar uma dificuldade. E o DLC do Donkey Kong, que chegou aí 9 meses depois, acho que sim, é a última parte do Season Pass do jogo, né? E, cara, é mais 10 horas de um jogo que era excelente. E continua no mesmo nível. A diferença é que, tipo, tu joga com o... Tu não joga com o Mario, né? Tu joga com o Donkey Kong. E tu joga também com o Rabbid Cranky. Ele tem umas habilidades diferentes. E com a Rabbid Peach. No jogo original, tu tem 8 personagens pra alternar. E esse é o único problema, assim, que eu vejo da DLC. Que só tem esses 3. Assim, eles não botaram o Didi ou algum outro, assim, pra te dar uma diversidade de time também, sabe? Tu vai sempre jogar com esses 3. Não sei exatamente porquê, mas todos os levels, o level design, assim, é focado no Donkey Kong. Por quê? Porque ele tem uma movimentação diferente. Todos os bonecos, eles só podem, tipo, andar no chão normal, aí vai passar pelo tubo, vai sair do outro lado, vai poder andar mais um pouquinho, ou pode pular na cabeça do pode, tipo, ganhar um empurrão de um aliado pra ir mais longe, coisa. Só que o Donkey Kong, ele tem uma terceira habilidade, que é, tipo... Ele consegue, entre plataformas, ele consegue, tipo, atravessar. Digamos que tem um chão, assim, e tem 2 plataformas altas. Elas não estão conectadas normalmente, só que o Donkey Kong consegue atravessar essas plataformas. Então, todas as fases desse jogo são, tipo, são feitas pensando nessa habilidade do Donkey Kong. Então, por isso, eu acho que talvez eles deixaram só 3 personagens, porque pra tu nunca tirar o Donkey Kong do time. Apesar de que no original tu não podia tirar o Mario, eles podiam ter trancado o Donkey Kong também. Mas, enfim. E, cara, é basicamente isso, assim. O jogo é muito bem feito, bem redondinho, assim, que ganha uma DLC no mesmo nível. Não, eu ia te perguntar, e a trilha, cara? A trilha tem músicas do Donkey Kong antigão, desse Tropical Freeze, ou não... É trilha totalmente nova. Porque eu vi que eles fazem uns remixes. Né? Sim. É, então, eu não... Como já sabem aqui, eu só joguei os Donkey Kongs recentes, né? Então, o Country Returns e o Tropical Freeze. Então, eu não sei exatamente se tem alguma música das antigas. Pelo que eu vi, eu acho que tem alguma coisa do Donkey Kong 64, assim. Mas também, eu sei que a original lá toca. Tipo, antes da batalha, eles fazem o mesmo esquema que, tipo, no jogo original, tu tá andando no Reino do Cogumelo lá no castelo, ele toca um remix da música do Mario 64. Do Correio do Cogumelo. E, cara, é muito boa, assim, é muito bem feito. E aí nesse tem um remix, assim, com o tema do Donkey Kong também. Eu acho que eu mandei pra vocês, eu vou até botar no link ali depois, pra botar no post. Então, é o mesmo pessoal que fez a música do original ali, fez os remixes pra esse. Tudo combinando certinho, cara, a música... Não sei se tu chegasse a ouvir a do original, acho que eu te mandei na época também, né? Cara, tá muito boa, assim. A música tá no nível... Que é difícil reclamar, pra mim, no caso. Eu não sou um cara que, tipo, tão sommelier de música de videogame como vocês, mas pro meu ouvido, assim, cara, ela é bem... combina muito bem, assim, em cada etapa do jogo. Maneiro. A minha visão desse jogo é, parece ser um jogo maneiro, eu acho que de longe não parece ser um jogo ruim. Teve lá o cara chorando, esse jogo tem toda uma história por trás já, né? Sim. Mas parece ser um jogo maneiro e tudo... Cara, eu gosto de XCOM, acho que, como eu falei, o único problema que eu tenho com XCOM são essas possibilidades malucas. Eu entendo dentro do jogo que isso acontece, mas, porra, é muito frustrante de vez em quando, entendeu? Você sente, tipo, que você tá na cara do gol, e aí você dá a queda errada e, pô, de vez em quando é constante, é meio chato. O XCOM 2 é um jogo excelente, até saiu de graça aí na PSN e tudo mais. É um jogo muito maneiro também, só que eu concordo dele ter ganhado lá no Game Awards lá, porque realmente ele trouxe algo diferente, cara. Ele facilitou uma parada que o XCOM afasta muita gente, por muita gente achar difícil. E, pô, ele botou a gente cativante, né? Porque no XCOM você luta com robozões, né? A história praticamente é nula. E nesse não, botou Mario, botou a galera da Nintendo aí, deu uma sobrevida. Eu achei a ideia, assim, genial, que eu acho que ninguém esperava. Se fosse pra fazer um jogo, fariam desse jeito, né? Realmente, cara, eu tava pensando até esses dias que eu tava ouvindo um podcast que tava falando, pô, o Mario já entrou em tudo que é gênero, né, cara? E, pô, pensar, analisar, sei lá, o que não tem, sei lá, é tiro, FPS, né? Daí, pô, por enquanto. Né? Por enquanto. Daí me chega, né, o Mario Plus Rabbids aí, com essa proposta totalmente louca, né? Que, pô, se tu pensasse, eu nunca ia pensar que existia um crossover, tipo, Nintendo Ubisoft assim, né? Tipo, dois mascotes, sei lá. Daí coloca os Rabbids aí, e realmente, pelo que eu vi dos Rabbids, assim, eu não tenho muita empatia, assim, com eles, não vejo grande coisa. Realmente parece que ficou um negócio legal, assim. Pô, é legal ver, como é que é? O Rabbid Peach, pô, é por mais bizarro que seja, pô, é engraçadinho, né? Agora que tem até o Cranky Rabbit, né, que é o Rabbit baseado no Cranky Kong, pô, tá daorinha. Né? Só um detalhe que o Rabbit Cranky, o Cranky Kong é o Donkey Kong do jogo original, né? Sim, e o Rabbit Cranky, o especial, o ataque especial dele é, tipo, lançar um barril. Ô, louco. Olha, detalhes. Respeito a lore, né, cara? A Rabbit Peach... Pra quem não sabe do jogo, assim, ela é toda, tipo... Não sei se patricinha, assim, é uma guriazinha de Instagram, assim, sabe? Tá sempre com o celular, não larga o celular, fica tirando foto de tudo. No caso, tem o Twitter da Rabbid Peach, tipo, a Ubisoft fez esse trabalho. É o promocional do jogo, é todo em cima do... O Twitter não, desculpa, o Instagram. Tu for lá, tem um monte de foto, videozinho dela, como se fosse uma pessoa e tal, tipo... E a última atualização, inclusive, foi dia 27 de junho, então é ativo. Frequentemente é parada, cara. Que coisa! Mas é esses pontos que eu acho que esse jogo ele vence. Eu já vi outras reviews aí, já vi do que é dica, já vi de outras pessoas também. Muita gente elogia, o que é porque é fogo. Pra gente que é mais da antiga, eu acho que hoje em dia essa questão de tá tudo muito fácil, de vez em quando estraga um pouco a experiência. Eu vi muita gente reclamando realmente a questão da facilidade de algumas coisas. Mas como você disse, eu vi depois o pessoal também falando desses desafios, pode-se botar assim, que você faz. E aí você vai abrindo certas coisas, né? Você vai... É bem, são desafios, não precisa abrir porra nenhuma, são só desafios. Mas o entorno do jogo ali, eu acho muito bacana. Como eu falei, não seria a minha primeira compra do Switch, mas com certeza eu ficaria de olho, tivesse a chance, eu iria pegar, porque parece um jogo muito maneiro. E como o Jess tá falando dessa questão do descolado, errado, né? Que é muito responsa, porque se você parar pra pensar, quando você pensa em Ubisoft e Nintendo, na primeira coisa da cabeça de muita gente, pelo menos vem na minha, seria juntar o Mario com o Rayman, né? Porque até em sentido de jogo, eles são bastante parecidos. Só que quando você pega e leva pra esse mundo do XCOM, o que, que você consegue fazer? Consegue dar uma visão pro Mario que talvez a gente só tinha visto só em jogo de RPG, no Paper Mario, no Super Mario RPG. E, ainda mais, você consegue dar um valor pros Rabbids, né? Que apesar de ter animação, ter tudo, pô, agora estão do lado do Mario, e botaram as roupinhas descoladas também nele, né? Do Luigi, é o bonequinho lá com a roupa toda grande, a Peach, como você falou, é isso. Tem cara, um é, também, né? Esse, é, não, o Rabbids Donkey Kong, é, tem o Rabbids Kong, que ele é um vilão, na verdade. Eu ia falar da representação de Rabbids de cada personagem do Mario, do Luigi, do Yoshi, da Peach. Cara, eles ficaram muito, muito engraçados, cara. É bizarro tu parar pra pensar isso. Que eles são... Tu olhar os Rabbids com eles só, assim, não parece... Não é uma coisa que agrada muita gente. Eu entendo isso. Mas, cara, eles botaram uma personalidade perfeita pra cada um. Tipo, o Luigi é o meio que o... Não um mongolão, assim, mas, tipo... O cara que... Tipo, o avoado, sabe? Tanto é que tu falasse que ele tá com uma camisa grande e tal. A Peach, ele é a mocinha ali do celular, na hora do celular. O Mario, cara, eles fizeram uma parada bizarra. Eles meio que fizeram ele, tipo, um galã que toca violão. Eu não entendi por quê, mas ficou engraçado. Isso é coisa de francês, cara. É, pode ser, já que quiseram rivalizar, né? Foi o Mario italiano, fizeram o Rabbids Mario francês. Sim. Não, pode ser que é isso, já que é o Ubisoft da França. E o Yoshi é tipo o porra louca. Ele é totalmente louco, assim. E cada apresentação desses personagens no jogo, ele é única, sabe? Eles tiraram os personagens genéricos, que são os Rabbids, e transformaram eles em personagens únicos. E no caso, o Rabbids Cranky, que é o último que falta, ele é o Ranzinza, né? Que ele é basicamente o Cranky Kong, que também é o Ranzinza do Donkey Kong. A personalidade deles é a mais parecida, assim, da versão original pra versão coelho. Sim. Ó, maneiro. Maneiro. É um jogo bacana. Eu acho que vai ter mais uniões disso aí. Já tá mostrando, já vai ter o Starlink, né? Mas eu acho que essa participação, essa união, né? Ubisoft e Nintendo aí tá dando frutos bons. Uhum. Inclusive, até do Starlink, aqui só citando rapidinho, muita gente aí, pelo menos o que eu vi, foi mais coisas positivas do que negativas em relação a esse jogo, né? Quando vira o Star Fox. É foda, né? Como um personagem, como algo que já tem um nome, que já tem uma história ali por trás. Tu joga ele numa situação dessa, caraca, cria outra visão, né? O jogo que praticamente tava passando ali batido pra muita gente, fala, caraca, tu viu isso e aquilo e tal. E eu acho que acontece isso um pouquinho com o Mario Plus Rabbids aí, né? Só pra terminar, Belo, eu queria dizer que esse é um jogo que... Eu não costumo fazer 100%, mas esse eu fiz, tanto do original quanto da DLC. Pra quem quer dificuldade aí, os últimos 4 desafios da DLC são uma coisa cabreira, cara. Aí, eu comentei ele, quem acompanha no Twitter, não muita gente, mas... Cara, possivelmente a fase mais difícil... possível, teve um desafio ali que é possivelmente a fase mais difícil de videogame que eu já joguei. Caralho! Tirando o jogar Fire Emblem no Lunatic, que é literalmente impossível, essa, tipo, jogando no nível normal, cara, é um mapa gigante. Eu falei pra vocês, tipo, é um mapa gigante, tem 7 áreas, tem 16 inimigos. Se um inimigo chegar em uma das áreas, tu perde, e tu tem 3 bonecos pra impedir isso. Eu falo aqui, né, eu costumo fazer bastante puzzle, então, tipo, às vezes tu meio que já tem uma ideia de como resolver um negócio, só depende, tipo, tu ir tentando até descobrir. Esse aí eu demorei um dia pra descobrir uma possibilidade de ganhar. Não, se eu fizer isso, talvez eu ganhe. Pô, aí depois eu consegui. Mas, cara, é uma parada que cabeira, cara. Ô, louco. É essa fera, meu. Aí, ó. Tá escrito. Vamos ver no futuro se realmente tem, mas uma das coisas mais difíceis aí que o Cat enfrentou na vida videogameística dele foi aí Mario Plus Rabbids. Pra você que falou que era fácil, chuta. Pensando, tava jogando duas coisas aí, né? Tava jogando o Sushi Strikers, que eu, enfim, vou jogar já de canto já, porque não me chamou muita atenção, apesar de ser um jogo muito bem feito, um jogo muito trabalhado ali na beleza, tem cenas de animação, tem um voice act muito maneiro pra um jogo de portátil, apesar de estar no Switch, mas é um jogo de portátil, mas mesmo assim ali a mecânica do jogo não me pegou, ficou muito repetitiva, então eu continuei no outro que eu estava fazendo, quero Metroid Samus Return, que podia ter um nome maravilhosamente de Anoid Metroid 2 Remake, porque é mais um, né? Mas a gente comentou pra caraca, já comentou essa semana, eu já tinha até gastado um pouco de saliva já, porque eu achei que a gente não iria falar nem no cast, mas como eu só tô jogando realmente ele, né, tô acabando. Pra falar a verdade, eu tô quase na mesma situação que o Cat. Eu tô no último boss, quase que eu falei o nome aqui. Quase que eu estraguei a experiência de muita gente. Foi por pouco. Mas tô no último boss ali, nos últimos momentos do jogo. É aquela parada. É muito difícil falar isso porque, como eu comentei lá, não era um jogo que eu tava esperando bastante. E só vim jogar agora. Sendo que, pô, lá na locadora, o Cat já tinha jogado zerado. Desgraça já tinha jogado zerado. O Felipe eu achei que tinha jogado zerado, mas não zerou. Porém, jogou. E o pessoal tinha gostado muito. Eu falei, pô, vou dar uma chance. É, só pra dar uma base, assim, pra você que tá ouvindo, né? Eu gosto muito de Metroid, acho que é uma das franquias, assim, em relação à Nintendo, mas acho que eu gosto mais, por ser algo diferente da maioria das coisas que ela entrega. Eu conheci ele lá no Super Metroid, né? Eu não esperava, cara. A época de Super Nintendo era, tipo, esses joguinhos muito bobinhos, era muita coisa de beat'em up que eu curtia. Até que um dia eu fui na casa de um colega e ele tinha esse jogo. Aí ele falou, cara, vou colocar aqui pra tu jogar. E eu lembro que eu tinha alugado ele uma vez, não tinha gostado muito. E quando eu vi ele jogando, ele já tinha zerado o jogo e tava indo lá pra parte da Mother Brain, né? Ele já tava com todos os itens. Eu pirei, eu falei, caraca, mano, como é que você tá conseguindo fazer isso tudo? Que ela tem lá, eu esqueci o nome agora do coisa, desgraça, tu que é mais fã. Se lembrar que ela vai correndo, voada, eu esqueci o nome. Puta merda, velho. É, mas pode... é isso. Você que conhece, você sabe o que que é. E aí eu pirei, eu falei, pô, que realmente o jogo pra mim ali tinha mudado. E depois disso eu fui experimentando os outros e tal. E o 2 original lá do Game Boy, é um dos jogos que eu gosto bastante. Muito, eu não ligo muito, mas muito assim pela história aí, porque representa assim em termos da história de Metroid em si, né? Só pra dar uma base também. No 2 você é a Samus, novamente. Você vai lá no planetinha que eu não sei, né? Eu acho que é SR. É SR382, se não me engano. 382. E a tua missão é ir exterminar o resto dos Metroids, que ele pode usar como arma e tal. Tô falando aqui de uma forma bem básica. E aí ela vai lá no planeta e mostra o jogo de Game Boy. Cara, ele é muito limitado hoje em dia, não é algo que eu aconselho ninguém a jogar, só se você realmente quer em termos de conhecer e tudo mais. Mas é um jogo que na época foi legal quando eu joguei no Game Boy, hoje em dia já não tá tão maneiro assim, eu acho que envelheceu um pouco mal. É, né, que, tipo, aquela telinha minúscula, né, tipo, o jogo é muito... A câmera, tipo, é muito perto, assim, né, e... Sim. Eu acho que... Eu via sempre o nego reclamando mais dele, porque, primeiro, é, o visual dele é, se tu jogar no original, né, tudo preto e branco, uhum. E se tu jogar no Color, até que fica um bonitinho, aí o áudio já é meio ruim. E o foco dele, né, não é a exploração, exatamente, né, que nem o Metroid 1, né, ele é um jogo mais a sair... por aí dando uns tirinhos e já é bicho. Mas não é exatamente só isso, né? Sim, eu acho que muita gente fala que ele é linear. Eu acho que, tipo, ele é linear, mas ainda tem um pouquinho daquela questão de backtrack e tal, mas ele sim, comparando os outros, é totalmente mais pra frente, entendeu? É totalmente mais pra frente. Mas eu gosto muito do plot ali, dela ter que ir, ter que exterminar eles, e no final, cara, spoilers aí do jogo de trocentos anos atrás, e ela, no final, ela praticamente se aliar ao inimigo, né? Que ela vai com aquele Metroid, não sei se é Baby Metroid, já esqueci o nome também. É o Metroid bebê lá que não é exatamente aliar o inimigo, né? A questão de ela demonstrou piedade, né? Que o negócio era só matar lá, dela viu, o bicho nasceu e o bicho pulou nela, né? Mas não no sentido de atacar, só de, pô, se apegou, né? Que nem um filhotinho. Levou, né? Pô, tá de boa aí o bicho. E isso deu os eventos. Sucedeu pra dar os eventos do Super Metroid também, né? Que todo mundo já sabe que deu merda, né? E é, tá no começo do Super Metroid essa parte, né? Engraçado, né? Sim, sim. Começou o Super Metroid e liga muito bem com o Fusion também, né? Isso que eu falo. É um jogo que pra muita gente, antigamente, né? Hoje em dia parece que o pessoal dá mais valor de história. Eu acho que ele é um dos principais. Talvez até bem melhor do que o primeiro nessa parte. Mas... Eu não aconselho muito. Teve um que eu tava comentando com um amigo desgraça aqui também no WhatsApp, né? O AM2R lá, o Another Metroid 2 Remake. Mas eu ainda não joguei ainda. Na época que eu tinha visto, eu acho que só tinha... Acho que era uma demo dele, não sei se você lembra disso também, desgraça, eu não me animei tanto. Mas sim, que o Metroid 2, como tem esse título, né, Another Metroid 2 Remake, é que esse jogo, várias pessoas tentaram fazer remake, né, e esse AM2R aí foi o que foi pra frente e conseguiu até sair, eu acho que foi porque 2016, se não me engano, até ia pro VGA lá e o pessoal tirou. E ele teve o lançamento oficial, mas a Nintendo tombou, mas facilmente tu pode achar aí pelas internets. Sim, acho que tombou ele no primeiro dia, né? Eu acho que quando lançou ele oficialmente, no outro dia já tinha tombado, muita, uhum. muita gente não entendeu, mas aparentemente a Nintendo tombou por causa que você tava fazendo o Samus Return, né? Que depois ficou como desculpa e tal, teve muita gente que aceitou, muita gente que reclama pra caramba e tal. Eu ainda não joguei, provavelmente vou jogar até depois do Samus Returns e tal, tô querendo... conhecer muito mais desse jogo, um jogo que demorou 10 anos pra ficar pronto, olha só que coisa incrível. Mas, tirando essa ladainha toda de fora aí, eu joguei esse Metroid aí de Game Boy. E, pô, vamos começar falando pelo lado maneiro. Eu achei o jogo muito bonito, assim, questão de cenário, não sei você. Tu quis dizer o de 3DS. É, o de 3DS, porque é muito Metroid, mas... Eu achei esse jogo de 3DS muito bonito, acho que é um dos jogos mais bonitos que eu joguei no 3DS. Achei a parte de cenário, assim, dele... realmente foda, e é uma parada que eu já tinha percebido já no Other M. Cara, dá sim pra fazer o Metroid maneiro de 3D. O Other M tem lá seus problemas, mas a parte de cenário dele, coisa eu acho até bem legal, entendeu? Faz não, bastante... Não, eu digo que se for reclamar, porra, se, o cenário do Metroid Other M, por mais que seja aquela nave lá, foda-se, pô, ele é bacana, cara. Foi um pouco que tipo, tem lá o ambiente de floresta, tem um pouco de... aquele ambiente de magma, né? Tudo lava, assim. Eu acho que o que a galera não gosta é mais da historinha, né? Que, tipo, deixaram a Samus meio... O problema é que a história... Sim. E a história também, ela é bem intrusiva. Tipo, o Metroid é um jogo que tu vai jogando, assim, mal aparece uma cutscene, geralmente é pra introduzir um inimigo, mas, tipo, o jogo é cheio de diálogo. Não é Metroid, assim, não é aquela coisa comum pra Metroid. E diálogo galhofa, né, cara? Muita coisa assim, ah, não sei o quê, ele era meu chefe, só que ele é durão. Cara, essa parte realmente eu entendo. E o ruim é que não dá pra skipar isso, né? Isso que é foda. É verdade, mas, não. É, mas tipo assim, em termos assim, de jogabilidade, eu acho que o jogo até acerta bastante. Vamos lembrar também que, puta, era até ontem o único jogo 3D do Metroid, pra falar assim, do antigão, entendeu? Do modelo antigão. Puta, eu achei os cenários fodas desse jogo, achei muito bonito mesmo. Acho que o jogo ali, desde o comecinho, teve uma galera ou outra, eu acho que tu também não curtiu muito, né? Desgraça, acho que a armadura, né? O design. Mas o que eu não tinha gostado, o gráfico em geral até que é bonito, mas, cara, é o problema que naquela telinha do DS não dá pra destacar muito. Sim. Acho que os cenários em si, eles não, eu não achei ele tão legal, tipo, coisa de direção de arte, assim. Uhum. Achei aquela coisa, tu vê essa coisa, se for até parecida no quê? No Metroid Zero Mission, né? Lá, uhum. Pô, é bonito, mas, pô, tu vendo isso em 3D, eu acho que não ficou tão legal, assim. Talvez se fosse num console, tipo, de mesa, assim, um próprio Vita, né? Talvez ficaria melhor, assim. Eu não achei exatamente, não é que o jogo seja feio, mas eu acho que faltou alguma alma, assim. Né, dentro desse design dele pra encher os olhos e, nossa, que jogo bonito, né? Ah, te entendo. Não, te entendo. É porque é foda também, né, cara? O 3DS, na minha opinião, acho que ele sempre enfrentou um pouquinho disso, né? Talvez não no começo, mas hoje em dia a gente vê que tem parada assim muito lá na frente, em questão de gráfico e tal, e aí quando você volta pro console, é uma parada que eu sentia com o DS também. Caraca, mano, isso aqui é tão... DS, inclusive, várias vezes eu olhava assim, pô, isso aqui é tão PlayStation 1, cara. E, porra, a gente já tava vendo outras coisas ali no horizonte, mas eu acho que pro que tem ali, eu achei que ficou muito bom. Outra coisa também que, tipo... eu amo, mas eu odeio ao mesmo tempo. Acho que são os controles dele ali. Que a parada de você poder atirar em 360, né? Lá com o analógico, eu acho bacana. Eu só não acho bacana o analógico do 3DS, porque parece que ele em nenhum momento foi feito para aquilo dali que a gente tá fazendo, mas se fosse, como o Desgraça falou também, num, sei lá, um console, eu olhei na internet que eu quase que fiz a mágica de botar o 3DS para você jogar com um controle 360, um controle do próprio console da Nintendo mesmo, mas depois eu falei, cara, não é o jeito de jogar isso não, e como você falou, a tela é tão pequena que eu acho que não iria compensar. Mas eu achei os controles assim, eu gosto de umas partes dele, eu acho que essa... você tentar colocar essa mira na tua mão, você ter mais essa liberdade é bacana, apesar de eu achar que você... Peraí, corrija-me se eu estiver errado, mas tu tinha que meio que apertar, eu acho que era o L, né? E isso. Tu podia mexer com o analógico? Isso. Tu podia usar stylus ou eu tô ficando louco, cara? Caralho, não. Eu não lembro de usar stylus, não, hein? É, até porque a segunda tela do 3DS também, ela não funciona, né? Não, é que eu lembro de ter alguma coisa que podia usar stylus pra mirar, mas eu acho que eu tô ficando louco só. Mas, pô, esse esquema... Não é o primeiro que tu faz, não? Ah, eu nem joguei, então eu não posso nem falar, né? Mas em relação a essa coisa que tu falou, cara, uma coisa que realmente me incomodou é tu não poder usar o D-pad pra se movimentar, mesmo... mesmo, tipo, ah, tu vai ter que usar o analógico pra virar pra qualquer lugar. Cara, mas, pô, é só mirar na diagonal e nas diagonais e tipo, nas direções padrões, pô, já tá de boa, cara. Não, não precisa dar o analógico pra ter tanta precisão. Acho que o jogo não requer isso, assim, muito, pelo menos. Poderia ter um esquema de, ah, tu quer trocar o esquema do analógico pro D-pad, e daí tu escolhe os negócios lá no D-pad, no analógico, né? Pô, seria bom, mas, né, infelizmente não tem isso. Sim, e como você comentou, concordo com você nessa parte aí, e como você comentou da questão do D-pad, o D-pad agora ele funciona pra você usar, eu vou botar aqui no jeito bem brasileiro aqui, que é as suas habilidades Aeon, né, pode-se dizer assim, que a Samus ganha nesse jogo, que na minha opinião é outra parada também que eu tipo assim, eu gosto, mas não gosto, porque são, na verdade, grandes facilitadores, mas disso aí tem coisas boas. Uma das habilidades que eu acho a mais foda, que eu acho que se você ganhasse no final ficaria melhor, mas que eu acho que podia vir nos próximos jogos de Metroid desse tipo, que é a de scan, cara. Que você vem, você aperta lá o A, e ela dá uma scan no cenário, que eu sempre achei, eu gosto muito de Metroid, mas eu acho que de vez em quando tem umas porra muito maluca pra você fazer que você nunca vai descobrir se você não vê um tutorial, se você não lê uma revista. Concordo. E essa parada tira isso. É. Não, essa coisa do scan, existia isso no Super Metroid, que até foi depois portado pro Metroid Prime, que lá funciona bem, né, já que é um jogo em primeira pessoa e tal, mas no Super Metroid era um porre, tipo, ah, eu quero descobrir aqui, daí tu vai ter que ir lá trocar naquele esquema de controle bizarro, tinha que, eu acho que apertar um select umas quantas vezes pra tu selecionar o scan, e o scan era, tipo, só a visão da Samus, assim, tipo, um arco, assim, do visor dela, tipo, era um saco tu achar as coisas, aí é, tipo, é um bagulho em área, né, que se espalha e até mostra locais mapas escondidos, assim, pô, é muito melhor, assim, o negócio. Sim, não, eu achei que nessa parte, assim, em certos pontos, eles acertaram, eu acho que as outras habilidades, eu acho que elas, de vez em quando, por ser, você ter que usá-las em certos momentos, fica meio forçado, mas você também tem toda a opção de, se você quiser passar boa parte do jogo sem usar, tirando um momentinho ou outro, dá pra você ficar sem usar aquilo dali, que foi o que eu fiz, entendeu? Tem uma ali, inclusive, que eu quase não uso, que é um spoiler bem bobinho, mas que é de tempo, do tempo ficar mais lento. Puta, além de comer muito do coisa, mesmo não usando, não me serviu muito pra nada, só as vezes que eu tinha que pegar mesmo um item, alguma coisa eu usava, mas são uns facilitadores, mas nem por isso deixa de ter alguma coisa boa. Esse do scan mesmo, eu acho que, como eu falei, é uma parada que podia continuar pra mim nos próximos. E outra paradinha também que ela tem, que é dessa versão, né, que só tem aí, é o counter, né, cara. Eu não lembro, cara, se ela teve algo parecido nos Primes. Eu joguei muito pouco. O Prime é um Metroid que eu tô devendo, assim, demais. Eu acho que o Prime 1 não tinha nada exatamente assim, que é corpo a corpo, melee, saca, mas... O Metroid Other M, ele tinha umas finalizações corpo a corpo, porque eu não lembro exatamente como funcionava, tipo, ah, ela pega o bichão, que é um lagartão, assim, segura ele pelo pescoço e coloca o canhão, assim, na cabeça dele, dá um tirão, saca? Tinha isso que... O jogo também era da Team Ninja, né, lá da Tecmo, que os caras eram especializados em fazer esses jogos mais de ação. E eu lembro, pelo menos, essa parte, eu achava bacana. Não, isso é maneiro, e essas partes cinematográficas, né, ela tem bastante, né, essa questão desse Metroid de 3DS. Vira e mexe, você vai vir, vai fazer alguma ação e vai ter essa ceninha, tipo, filmada, a câmera chega mais perto pra você fazer um combate e tal. Você faz pouca coisa ali. É meio um Quick Time Event, mas não é, né? Mas de qualquer jeito eu acho bem, bem bacana. E pode falar. É uma coisa que eu queria dizer, que eu acho que essa foi a melhor adição do jogo todo, assim, de como funcionar o melee. Eu não gostei exatamente que, ah, às vezes ele meio que te obriga, né, o jeito mais fácil, ah, vem um inimigo te atacar, aí tu, ah, usa esse melee aí, tipo, geralmente tem que esperar, daí mostra a animaçãozinha lá, mas, pô, nas batalhas contra os Metroids, acho que era o quê? O Gamma, se não me engano, que é aquele que já é um meio que dinossauro, saca? Aquele, ah, tira ele do teto, assim, daí tu usa o grapple beam, assim, tu joga ele do lado e começa a meter, tipo, pô, aquilo lá deixa a batalha muito mais legal, cara, eu achei que foi uma edição foda. Eu acho que também tem os Alpha Metroid, né, que são aqueles que ficam voando, acho que é a segunda fase depois do normalzinho, né, putz, ali eu achei que ficou bem feito, mas de resto, nos inimigos normais não ficou tão bem, assim, tirando quando tem aquela Aeon que tu usa que é um ataque verde, saca, que tipo, fica um ataque gigante, assim, pô, daí ficou maneiro, mas de resto, eu acho que eles poderiam ter feito isso melhor, mas espero que, tipo, é alguma coisa que vá pros próximos jogos, mas não exatamente só ser um counter, assim, ser mais uma alternativa de tu derrotar os outros bichos, saca. Sim, porque como eu tô falando, essas partes, assim, como parece que o jogo quer que você... O jogo, ele te força algumas partes também, é isso que eu não gostei muito, que ele te força muito você usar essas coisas novas, né. mas você usar esse counter por causa da que os inimigos têm uma resistência muito grande, no começo você tem que dar muito tiro pra eles morrerem, então quando você usa o counter, você vai lá e mata o inimigo com um tiro. E acaba que é uma facilidade. Eu ouvi muita gente assim também, depois que eu fui ler uns reviews, que eles acham que esse Metroid deve ser um dos mais maneiros pra fazer speedrun, mas eu não sei tanto, cara, porque isso aí pra você fazer, você tem que parar, esperar um tempo, aí você mata, aí você tá vindo num ritmo, aí você para e faz isso e enfim. Eu não sei o como em speedrun ficar, depois eu vou até dar uma olhada. Mas ele tem essas paradas novas, assim, eu achei isso também legal. Eu acho que é muito difícil você fazer algo que, pra muita gente, tá muito preso no passado, né? O Fusion, parece que foi ontem, mas tem o quê? Foi 2004? É isso? Ou tô falando muita merda? Deve ser mais ou menos por aí, depois me corrija aí se eu tiver errado. Mas, pô, já tem uma pá de tempo já, e a galera ainda fica muito marcada nessas coisas, no Zero Mission e tal, e eu acho que o Metroid realmente tem que andar. Só que... em contraponto, todavia, entretanto, eu não gostei muito do ritmo do game. Eu achei que, como essas partes do Aeon são, você usa bastante vezes, então, de vez em quando você não tem muito aquela coisa de você ir lá pegar um item e você ter aquele tipo, que nem o que a gente tá falando, eu acho que da questão do Mario vs. Rabbids lá, que você tem os desafios e aí você faz no final. E aí, quando você completa uma parada assim que te dá um pouco de mais garra de você fazer, né? Te dá aquela, caralho, porra, eu consegui. Acho que você não tem muito isso por causa dessas habilidades. A maioria das coisas, se você não consegue pegar no começo, fica tranquilo que depois, se você pegar a habilidade que tá faltando, vai ser muito de boa, entendeu? Ou pelo menos muito mais fácil do que tá sendo agora. É que o jogo ele tem essas facilidades, né? Que no, ele tem as save rooms e os negócios pra tu restocar a energia, elas são meio no, jogadas no cenário. Não são tipo, ah, tem uma salinha lá onde tu salva, tu recupera a vida. E também... e adicionaram as teleport stations, né, que tu pode se teleportar entre os mapas, assim, que, como o jogo, ele, esse negócio no planeta, ele é estruturado do mesmo jeito que o Metroid 2, ele meio que tem, tipo, níveis, assim, daí, tipo, nível 1, daí tem um mapa lá, nível 2, nível 3, daí tu pode usar esse teleporte pra ir entre os níveis, assim, e até dentro deles, assim, tipo, ah, tem dois teleportes no nível 3, assim, daí tu pode ir entre eles e facilita bastante o backtracking. Sim, sim, essa é uma roupagem também que eu não falei, eu achei a questão do... de você poder usar esses teleportezinhos, né? Que depois ele tem até uma ceninha também, quando ela vai no elevador e quando ela vai no teleporte tem mais ceninhas ali. Eu achei até em certos pontos bacanas, porque te corta um tempo, né? É um facilitador e a mesma parada. Ah, não sei o quê, não quer usar? Dá pra você ir pulando daqui até lá. Ele não é obrigatório, só pra você mudar de um mapa pro outro. Mas ele não é tão obrigatório assim, não. Mas esses pontos, assim, foram me tirando. E uma parada que eu reclamei lá muito com vocês, que eu achei o combate desse jogo... muito repetitivo, acho que no começo não é tanto, eu não achei ele muito interessante no começo, mas dá pra se levar, mas depois ele vai se repetindo, vai se repetindo, vai se repetindo, só lá pro final que você começa a ver umas coisas diferentes, coisas que você podia ter visto desde talvez ali de uma, duas horas de jogo, mas você só vai ver essa parada só lá no finalzinho, então isso aí foi me desagradando um pouco, eu acho que eu tinha visto muito assim nos vídeos, e aqui eu vou roubar pra mim, da galera falando assim, pô, você acha que você deve jogar, você acha que você deve comprar... Eu já não sou muito dessa parada de ficar exaltando, até de nota mesmo, eu sou um saco com isso. Você, tipo, tá querendo conhecer Metroid. Ah, eu só tenho 3DS. Cara, pega, acho que pode ser uma boa opção pra você. Ah, eu quero conhecer Metroid, mas eu tenho oportunidade de outras coisas. Tipo, que nem o Cat agora, vai, daqui a pouco vai ter o Super Nintendo Classic Mini, né? É Classic também, né? Sei lá, vai ter o Super Nintendo Mini. E, porra, vai poder jogar o Super Metroid? Então, pô, segura a tua onda... e vai jogar o Super Metroid. Ah, eu tenho um PC, eu tenho um PS4. Cara, tem tanto Metroidvania aí, foda pra caramba. E... Belo, só pra dizer que no 3DS mesmo tem mais Metroids, né? É, ah, é verdade. Ah, mas eu acho que o Fusion você só joga se for embaixador lá, que nem você, né? Ah, é verdade. Mas tem o original e o Super Metroid tem pra quem tem o New 3DS, né? Porra, aí, ó. Quem tem o New 3DS já tem uma chance do caramba. E se você, né, craquear o seu 3DS, você pode jogar todos de boa, né? Então... sim. Caraca. A gente sempre ajudando a galera do tapa-olho. Mas sim, você pode jogar tudo de boa, de emulação. Isso que eu ia falar, cara, que se você tem um PC, você tem uma outra plataforma que você pode jogar, até mesmo Switch, cara, tem tanto Metroidvania aí, maneiro, que é inspirado em Metroid, e eu acho que é superior do que esse jogo, tipo o Cave Story, que eu já indiquei várias vezes aqui, não sei se eu indiquei em cast, se indiquei, digo agora, vai jogar o Cave Story original, que é muito bom, e se você tem PC, vira e mexe, aí tá barato. Cara, vai jogar Hollow Knight, eu joguei um pouquinho dele, acho que 2-3 horas, mas, porra, o jogo é bonito pra caralho, eu acho que deve estar maneiraço pra jogar no Switch. Porra, vale a pena. qual outro que eu gosto pra caramba? Ó, tem Shovel Knight, tem esse Castlevania novo aí, tirando os outros Metroid. Cara, tem tanta coisa maneira. E que Castlevania, você... cara? Que Castlevania novo? O Bloodstained, né? Eu chamo de Castlevania, sim, é igualzinho. Mas tem esse Bloodstained novo aí, que tem pro 3DS, tá muito mais barato. Não, cara. Mas o Curse of the Moon não é Metroidvania, né? Ele é Castlevania, padrão. Ele tem coisas do 3, mas você de vez em quando tem que fazer backtracking também, desgraça. Mas ele é mais voltado pro Castlevania 3 mesmo, isso aí eu concordo contigo. Mas vamos botar então, cara. Tem tanto jogo com esse gênero assim parecido, que é bom e é um pouco mais barato, que eu não sei se deve ter sido a sua primeira. Agora, se você é que nem a gente, uns viermão aí que gosta pra caraca de Metroid... E tava querendo conhecer um pouco dessa aventura nova, eu acho que sim, você tem que dar a experiência. Deixa eu fazer um comentário aqui. Fácil. Fiquei um pouco quieto aí nessa discussão de vocês, mas... eu sou um cara que não joguei muito Metroid e vim pro Samus Returns, assim. Eu tinha jogado, eu joguei o original, tipo, um pouco antes de jogar o Samus Returns, só pra dizer assim, ah, zerei o original também. Mas minha experiência com Metroid nunca foi, tipo, muito... grande. Eu já tentei, já comecei algumas vezes o Zero Mission também e o Fusion, mas nunca avancei muito por nenhum motivo, sabe? Só comecei pra ver qual era e não encarnei pra zerar. Mas, cara, o Samus Returns eu achei um jogo bem, bem redondinho, assim, cara. Eu entendo que tu falasse que é repetitivo, eu até concordo um pouco, mas ao mesmo tempo que ele é repetitivo, ele varia nas repetições, na minha opinião. Tu andar pelo mapa matando os inimigos é sempre assim, desde o original. Aí o repetitivo são os bosses, né? Que, tipo, vai mudando, assim. O boss, tem alguns tipos de Metroid boss que tu vai fazer a mesma batalha sempre, praticamente. Só que são, tipo, sei lá, 5 tipos, 4 tipos, não sei. Então tem uma variação nessa repetição, cinco, sabe? Contando com a última. Então isso acabou que não me fez sentir... tão cansado desse tipo, né? Coisa. É que essa coisa que fala da variação da repetição, que, tu entra num cenário e tem que enfrentar ele, é um cenário bem aberto, assim, com plataformas, tipo, tem umas plataformas que ele pode se esconder, daí, tipo, ele vai pra uma outra sala. Tem esses negócios, esses twists, né, que dão, eu tô enfrentando o mesmo bicho, mas tem um jeito diferente, assim, ou vai ter uma sala que é um pouco mais estreita, assim, daí é mais difícil de desviar dos golpes deles, vai te fazer usar mais o counter, assim, né? Tipo, eu esqueci de falar também, né? Ele tem elementos, tem um Metroid um ou outro que tem elemento, um é de choque, o outro tem fogo, e assim vai, né? Sim, sim. É um negócio que a gente até discutiu bastante isso, que é um bagulho bem de opinião. Eu joguei Metroid, porra, o Super, o Zero e o Fusion, porra, meus jogos favoritos de todos os tempos, assim, tipo, jogos que... Eu joguei demais e, pô, pra jogar o Samus Returns, eu gostei dele. Eu acho que, tipo, ele tá mais ou menos no nível do Fusion, assim, que por mais que seja um jogo que eu goste bastante, ele é um jogo um pouco mais linear, assim, que não... Eu acho que ele não aborda, tipo, tão bem esse negócio de Metroid, assim, de exploração, saca? Mas, pô, eu achei ele um jogo muito bom, no caso do Samus Returns aí. Eu acho que tem esses problemas que falou, tipo, ele é um pouco repetitivo. A estrutura dele já... Tipo, a estrutura já do Metroid 2, né? Já não era algo tão padrão assim. Eu acho que ele conseguiu fazer algo bem. E até comparando a M2R, assim, pô, a M2R eu joguei, que umas 3 horas, assim, eu nem cheguei a finalizar. Tipo, eu achei bacana, assim, mas não foi algo que me pegou, assim. O Samus Returns foi algo que eu joguei, putz, tem que terminar isso. Eu cheguei até a fazer 100%, que nele é mais fácil. Eu não sou esse tipo de pessoa que vai atrás disso. E, pô, eu achei muito bacana, cara. Investi o quê? Umas 15 horas pra baixo, assim. E eu achei um jogo foda, cara. Eu acho que vale a pena aí pra qualquer um que tem um 3DS comprar. Tem até um review meu no site lá. Mas aí o Belo... Nota 8, lembrando. Exato, dei nota 8. E o Belo... Eu não gostei tanto, né? Ele até disse antes que foi nota 6, por mais que ele fica nessa frescura de não quero dar nota, mas ele dá nota. Tá ludibriando. Eu só faço charme. E, bom, opinião é opinião, né, cara? É muito de cada um se você procurar também. É claro que quando você procura no YouTube, você vê sempre em primeiro a galera falando, não, que gostou e tal. É sempre uma opinião mais fácil pra quem tá querendo comprar de se ouvir. Mas se você vai baixando também, você vê que teve uma galera que tem uma opinião um pouco parecida com a minha e tal, e não sei o quê. Eu sou muito pau no cu, né, que eu acho que eu fui do locador único que não gostou tanto. Não dá também pra eu pelo menos, eu esconder o que eu senti com o jogo. Essa parada, cara, é o que eu tô falando, é difícil indicar. Se fosse eu, realmente indicaria pra você experimentar um outro, mas nem por isso o jogo deixa de ser ruim. Eu dou 6 e não falo que o jogo tipo, é uma merda completa. Claro que não, tem muito ponto positivo. O De Graça comentou da questão do Metroid 2 em si. Uma parada que o Metroid 2 tem, que esse eu acho que melhora um pouco, mas mesmo assim não é tão bom, é a questão da música, que a música no 2 também é muito legal, mas por causa da limitação, esse... Eu não sei o que aconteceu, parece que tem um apagão de vez em quando no jogo, mas nem por isso eu acho que é algo horrível. Isso pra mim, o jogo eu acho que é definitivo pra mim isso. Eu acho que foi um jogo muito, muito morno, entendeu? Eu sempre esperava que ele... 6 na escala locadora é decente. É decente. Olha. Caralho, ó, ressuscitando a escala locadora. Então, depois que a gente fez aquilo, eu só uso ela agora. Eu também acho muito boa. Não, só comentando aí também que da música, eu acho que ela é boa de ambientação, mas de resto, assim, ela não é tão marcante que... O que vai te pegar mesmo é coisa que é remix, geralmente. O remix tema... é aquela fase que é mais na água, é muito bom. Sim, a primeira música do... A música do 2, essa música do começo... Tudo é muito, né, aquela... É muito bacana. É muito boa e, tipo, com um arranjo legal, né? Mas, de resto, é aquela coisa de... Ah, tá, eu vi isso em outro lugar, né? Tá bacana, tem um remix lá, de, eu acho que é de Norfair, eu acho que é o nome do local de lava lá. E, mas, de resto, não me pegou muito, assim. Mas ele te ambienta legal, tipo, tu tá lá, pô, eu tô jogando Metroid, eu tô num planeta alienígena aqui, dando um tiro, extinguindo raças aqui. Show de bola. É sempre bom isso, né? Acabar com um povo inimigo. Isso aí é... A gente faz desde o começo do... Cara... Outro também pra gente só fechar essa questão, é porque eu vi muito também isso nos reviews. Pra falar a verdade, eu não vi muito. Descobri há pouco tempo. Que tem a questão lá dos amiibos, né? Que tinha uma galera perguntando e tal, como é que funciona e não sei o quê. Cara, um amiibo lá que desbloqueia a parada da questão de você ter um modo mais difícil de você jogar... E um que desbloqueia, eu acho que, me consertem se eu estiver falando errado, que eu acho que é a roupa da Samus do Fusion, né? Que você consegue... Fusion, é só deixando claro que tu falou que é mais difícil, o jogo libera um modo hard de qualquer forma, mas aí esse tipo, tu libera um modo mais hard ainda, né? Que é usando aqueles amiibos do Metroid, que é a Samus, né? A posição até que ela tá da capa desse Samus Returns, e o Metroid, que aquele Metroid que... Todo mundo destaca que tu pode apertar nele, que ele é tipo, uma borrachinha. É fofinho, sabe? É, cara, não, apesar de eu dei uma olhada, que eu acho que é na parada que... desde que saiu isso aí, que eu vi, eu falei, porra, esse realmente é um amigo que talvez eu compraria, mesmo eu que não gosto muito. Aqui no Brasil ainda tá um pouquinho salgado, um pouquinho não, tá salgadaço, tá quase 400 com 300 e caralhado. Puta. Mas se você tiver, sei lá, uma chance... Isso eu tô falando aquele combo que vem ela e o Metroidzinho lá. Uhum. Mas se você tiver a chance de pegar, eu acho que vale muito a pena. É um amiibo muito maneiro. E a galera que ficou preocupada com isso, cara... Tô falando, no PlayAsia ali, o amiibo da Samus tá R$80, cara. Ó, aí, ó. Link, porra, PlayAsia. Manda nosso folder pra eles aí, cara. Essa galera tem que patrocinar a gente pra onde? Vindo do Nippon, hein? Vindo do Nippon. Hoje, original, né? Com um beijinho do Miyamoto e o caramba lá, né? Mas, tipo, eu acho que não é nada que venha ofender quem quer jogar e, pô, tão me travando um conteúdo por dia. Não, cara, acho que não. É algo diferente, é algo talvez safado. A gente discutiu isso num news, cara, se não me engano. Provavelmente, mas, tipo, vida que segue. Eu não sei nem o que eu falei no news. Mas você vai aproveitar o jogo sem isso, cara, sem problema. Aí, se você realmente quiser esse modo... diferente aí, mais difícil pra caralho, que provavelmente deve jogar com, sei lá, com a mão só, você compra, entendeu? Mas é isso, cara. Samus Returns é um jogo legal, eu não gostei tanto, mas é um jogo bacana, é um jogo decente, com uma nota locadora. Então acho que é isso. Beleza, gente? Acho que a gente tá fechando aí o podcast. Cara, se você quer conhecer mais da gente, se você não conhece, ou cara não, né, ou meninos e meninas, vocês vão lá no locadoratv.blogspot.com.br. Cara, escuta os nossos outros podcasts. Tem podcast musical, tem podcast de assunto que não que são game games. Show, tem game show, cara. Game show é sensacional, né? Tem o game show aí, que é o novo queridinho aí da galera aí. O novo... Foi o que eu mais gostei de gravar e editar e lançar assim, cara. Foi muito bom. Aí, ó. O novo filho, o novo Metroid aí do Cat. Deu um gás aí pra fazer isso. Ficou muito bacana. Talvez eu tava pensando que depois a gente podia fazer isso, tipo, contra os nossos convidados, nossos amiguinhos. Chamar pra ficar uma, né, questão bacana. Mas tem um monte de programa lá. Pô, tem programa com o Bulmo, que não tá aqui hoje. Tem programa com o Kenyo, que não tá aqui hoje. Kenyo, que é famosinho. Tá em mangá e tudo. Tem problema com o sommelier de tudo, que é o cara que sabe tudo, cara. E eu falei do Bulma, pra falar que eu não dei um monte de adjetivo pra ele também. Bulma é o mais safo da locadora, né? É o... é o nosso gold mode aí da locadora. Cara, vai lá, acessa, você consegue ouvir um programa com eles também, com os nossos convidados. Tango já teve aqui, o Senna já teve aqui. O, caraca, o Mirko já teve aqui, que tem que chamar. Tem que chamar esse cara aqui, né? Mirko tapou um buraco bonito naquele dia. Sim, sim. E não, ficou legal esse. Eu guardo esse programa. Então vai lá, escuta a gente tá no Twitter também. Dentro do site vai ter lá uma parte de Fale Conosco e você pode procurar. Eu não sei se alguém aqui... Vocês foram em outro podcast, fizeram outra coisa nesse tempo? Não, ninguém gosta da gente, cara. Quem pode fazer isso é o que não sou, velho. Só eu que fui. Eu fui lá no eu chamo o TangoCast, né, de duração por causa do MDM. Mas eu fui lá nos nossos amiguinhos lá do Audiofílico e gravei um podcast lá sobre Kanye West. Vamos deixar aí na descrição aí. O podcast tá muito maneiro, ri bastante. Gravei lá eu, Tango, Shiva, Júlia, Uther... E o Load também, cara. O Load Comics estava lá com a gente falando um pouquinho aí desse CD novo do Kanye West. E eu também tenho o meu trabalho aí. Não é meu trabalho solo, né? Mas eu tenho um outro espaço também lá. É sim. Tem mais uma ficha que tá no iTunes, tá no locador também, inclusive. E se você quiser saber, eu faço um projeto lá meio que paralelo, né? Um projeto do mal, sacanagem. Mas eu faço um projeto por fora, vai lá e me escuta também, se te interessar. Beleza? É isso, galera. Tem mais alguma coisa pra gente falar? Acho que não, né? Como eu falo, até demais. Há muito tempo que eu não fazia, eu acumulei logo. Esse recadinho aí é daqueles que pode pegar e botar em todos os podcasts, eu não precisa fazer mais um. Jesus. Esse recadinho de tanto ouvir que ficou gravado na cabeça, inclusive não errei nenhum site dessa vez, eu sempre erro. Algum desses aí pode comentar, fazendo sugestões, a gente lê, cara. Vai ali no post e fala, vocês podiam fazer não sei o quê. A gente pelo menos vai ler, cara. Vai responder, com certeza. Vocês podem comentar, não precisa ter medo. Sim, pode mandar e-mail, se quiser. Se alguém fizer, bota o first, e depois vem alguém embaixo e bota assim, pau no cu do first. Tempo que eu não descobri isso. Pode botar isso aí. Ou então, se quiser que a gente fale de alguma coisa, se, sei lá, só quiser deixar um alô, a gente sempre gosta. Acho que é um dos poucos pagamentos que a gente tem nessa vida de podcast, né?